barranca do meu rio. Hoje triste lavo roupa pra vestir a solidão. O caniço de alfinete que eu pescava lambari são retalhos da infância transformados em saudade, que juntando fiz os versos pra compor esta canção. Não deixe morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Não deixe morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Em momentos de angústia, ao pensares tanto só, vejo o rio da minha infância a correr buscando o mar. Sinto sede de água pura quando a natureza chora. No silêncio das barrancas me pedindo pra cantar. Não deixem morrer meu rio, me ajude. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Não deixe morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Vendo as águas poluídas do meu canto faço reza. A viola na cantiga é meu canto de oração. Quero, quero estar morrendo pelas várzeas do meu canto. O seu grito é um lamento suplicando neste chão. Não deixe morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Não deixe morrer meu rio, me ajudem por favor. O biguá que mergulhava já morreu, água a pé.